responde a todos os usuários que não são usados. Embora chapado, sempre responsáveis. Até o difícil se vê fácil, atenta a todos passos. Atleta híbrido, pique Carlos Prade. Sinto saudade de uns mano no começo. Meus erros e acertos me trouxeram até aqui. Grato e satisfeito por tudo que ganhei. E nunca arrependido pelas coisas que perdi. Sem precisar de uniforme, nós se conhece no olho. Vagabundo marginal, tatuado cabuloso. Cachorro solto sem herança, ou padrinho sem atalho no caminho. Come a carne, rói o osso. Sem deixar rastro, pique águia, visão ampliada. A vida é feita, um tatame se jogou, é tudo ou nada. Ganha luta, estrategista que se esforça na pegada. Querem me finalizar, mas nunca passaram minha guarda. Agora assistem de longe, eu passando de Mercedes. Eu nem chumpa, eles falar de mim é fácil. Quero ver fazer o que eu fiz, e foi várias vezes. Agora assistem de longe, eu passando de Mercedes. Eu nem chumpa, eles falar de mim é fácil. Quero ver fazer o que eu fiz, e foi várias vezes. Pra crescer mesmo sendo bom se constrói inimigos. Alguns amigos não se conformam com meu reinado. Viver pouco como um rei, ou muito como um Zé, vai depender em quem tu tem confiado. Que venham críticas e criticar. O que sai da sua boca é pouco porque eu passei na vida. Que venham críticas e criticar. Afogarei todos os ratos que tiverem minha piscina. Que venham críticas e criticar. Enquanto eles falam, fala, não falta pra minha família. Que venham críticas e criticar. Nada é peso pesado pra arrombado, nós não facilita. Eu ou desculpe que sei o GR. Capitão e não marujo, entenda bem a diferença. Tá, se Deus quer, leão e verme no mesmo ecossistema, ele sabe qual a consequência. Hoje assistem de longe, nós passando de Mercedes. Eu nem chumpa, eles falar de mim é fácil. Quero ver fazer o que eu fiz, e foi várias vezes. Agora assistem de longe, nós passando de Mercedes. Eu nem chumpa, eles falar de mim é fácil. Quero ver fazer o que eu fiz, e foi várias